4207. Ogono 260, para o TAC. 108 a bordo, 3 e 14 de autonomia, alternando Salvador. Passo a 1 hora, 3 milhas. Vai confirmar, ainda não está visual com o mesmo, Índia November Alpha. Vai manter a linha do litoral para evitar conflito com o mesmo. Sim. 260. O 4207 da Azul, mantém a posição? Aguarde para iniciar o pushback. 4207, mantém a posição. Vai manter a posição 4207. Desloca o tráfego. Sente, Via November Alpha. Um Boeing da Gol à sua retaguarda, após será autorizado o pushback e correção. Após, continue pushback, o Azul 4207. 4207 da Azul, após a passagem do Boeing à retaguarda, pode prosseguir no pushback. No 260 da Gol, poderia agilizar o táxi para facilitar o pushback do parte do portão 1? Agora, estamos agilizando o Gol 260. Salvador, Gol 260, Ponte Vera pronto. 260, alinhar e mantém. Alinha e mantém, Gol no 260. Força aérea 2281, decola os 23, controle 120, décima 8, boa viagem. Bora. Passeira 2281, contato radar, bom nível de voo 120, saída coral. Saída coral, tá ligado de corada presente? Mantenha a perfil da saída, passeira 2281. O visual, Mike com Delta, autorizando ingresso, reporte alinhado e pronto. Zero, decolagem autorizada, 130 graus, 8 nós. Autorizar a decolagem, 0,260. Né? 3895. Pronto, cópia. 3895, autorizado Salvador Guarulhos. Via Pesulu, nomeia após Belo Horizonte, após DCT Trive. Nível autorizado ao 320. Realiza o perfil da saída da El Leda Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco. Decola da 1-0, curva à direita. Acione o código 5434 e o controle 120 decimal 8. confirma a aeronave que chamou o solo? Mike Eco Delta tem livre decolagem, pista 197, 130 graus 89. Correto, correto, chame pronto no 02, 3895. Azul 4207, está pronto o táxi, sobe 90, autonomia de 4 horas, alternativa Campinas. Autorizado o táxi Índia Alfa no ponto Espera Torre 118, decimal 62, que ligou no 08. Índia Alfa, ponto Espera Torre 118, decimal 62, no 08, azul 4207, bom dia. Essa é livre, Romântica Bravo. Essa área 2281, declaração para espaçamento, curva esquerda para o 190. 2281, esquerda, 190. LS Azul 4060. Azul 4060, complete final, Sama Torre 18, decimal 6. Sama Torre 18, decimal 6, Azul 4060. Passaram 2281, informa o tráfego na sua posição de 12 horas a 10 milhas, um Charlie 402 rumo sudoeste, cruzando o nível 060 para 100. Zero. Mike Eco Delta, mantém-se condições visuais, quem negar o meu 018, reporte 20 milhas fora. É, o Mike Eco Delta, senhor, vai manter esse canal, vai ter o corredor acesso, possível 510, vai parar sobre voo de Fute Aratu, ok? Sete, mantém-se condições visuais, 510, quem negar o meu 018. Tem embaixada travada, ajuste no 018, livre pouso na 10, azul 4060. A 207 alinhar e manter. A 207 alinhar e manter. Nosso console é freado no 2, chame pro táxi. 160 azul, solo aos 31, direito, 1219. Direita, 219, azul, 460. Alô, Salvador, bom dia, azul 4060, levando o Foxtrot. 4060, ingresso Alfa, repórter Santa Juliette. Pego táxi de Alfa, chamando Santa Juliette, azul 4060. Retorno quando possível para direto de Belo Horizonte. Dono 260, suba restrito, nível de voo 330. Restrito 330, gol no 260. Cara 2281, dá presente, voz sagaz. Dá presente, sagaz, 81. Azul 4060, táxi lento, vai aguardar antes da Juliette, a aeronave está puxando no 02, seu portão é 01. Sim, estamos aguardando antes da Juliette, visual com o tráfego do 02, azul 4060. Em 85, 12545, gol 1260. Solo 34, 1208, boa viagem. 208, azul 4207, boa. Tiago, dá uma frequência livre. Tiago, dá uma copia ao controle. Controle Salvador, azul 4207, bom dia. Azul 4207, contato radar, bom nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, azul 4207. Siga. Cruzado 2500, tá, esquina Gama 017, Bravo Kilo Whisky. Controle? Negativo. Táxi 389560 a bordo, 410, zero controle. 160 a bordo, com fins 4 horas e 10, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto espera torre 198, decimal 62, que é legal no 097. 0097, 18.000, ponto espera, obrigado. Azul 4060, segue a aeronave da TAM, ingressa Juliette, seu portão será o 01. A gente vai seguir o tráfego da TAM, ingressa Juliette, gate 01, azul 4060. Frequência livre para o Mike Eco Delta. Tá, 3895, espera pronto. 3895, alera e manter. Sim, manter, 3895. Commodore Approach, morning, 1760, down 1650, information Mike. 1760. Stand flight level 050, Mari arrival, fly high to top position. Mari, top down 50, 740. Paulo, bom dia, gol 1777 no gate 05. Tá ciente da Mike, autorização para Porto Seguro. 1777. Autorizado Salvador Porto Seguro, via PUSC 50, após PDEV, após direto, nível autorizado é o 340, realiza o perfil da saída da EL, letra, após direto Porto Seguro, decola do 90, primeira curva à direita, aciona o código 5442 e controle 120, decimal 8. Autorizado o nível de voo 340 para Porto Seguro, pela Upper Whisk 50, da EL, letra, depois DCT, PDEV. 5442 no transponder, 2080, o nosso controle de saída, 1777. Contejamento correto, chame pronto, confirmando o portão. Estamos no 05, vai chamar pronto, obrigado. Decolagem autorizada, 120 graus, 10 nove. Decolagem 3, 8, 9. Controle Salvador, é o Trip 5220, transfere. Trip 5220, despara nível de voo 060, chegada MAB. Descendo para o 060, daqui a 4 minutos, ok? Isso, gente, obrigado. Sim. Cinco, 543, 1208, boa viagem. 208, bom dia. Permitir, poderemos voar Duna, está presente? Mantenha o texto da chegada, trip 5220, número 2 na aproximação. Ok, mantendo o texto, trip 5220. Controle, saldo, atrás 3, 1, 3895, confirmando, passa 2000, com valente direito. Dá 3895, contato radar, bom nível de voo 320, saída da EL, dá presente, voo eleita. Dá presente, leva esse mesmo para o 320-3895. Salvador, TAM 3191 para Galeão, 360, na sua escuta. 3191, preparada ela e de abrir, de um minuto cópia. Você vai fazer uma 360 com 3191? No 201. Red 6740 para Red Jet 6740, descend to 2000 feet, Canyon 2017, clear the last final, report established. Down 2000 feet, report established, Jet 6740. Passaram 2281, serviço radar terminado, 5 milhas sudoeste Salvador, São Miguel 1201. Avião no pronto 4. Afirmativo, 3891. 3191, autorizado Salvador Galhão, via Pesulu 10, após SMAP, após DCT Lúvido, após DCT Barbacena, restante conforme rota do plano. E, o nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da Euleda Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, decola da 10, curva à direita, aciona o código 5453 e o controle 120.8. Autorizado 360, Salvador Galeão, via Pesulu 10, depois SMAP, Lúvido, depois Barbacena, conforme o plano. Saída da saída da Euleda Bridge. Controle 120.8, transponda 5453, na 3191. Aciona 5453 e o controle 120.8, 3191, chame pronto no portão 612. Chamará pronto no 612, 3191. Pushback acionamento no gate 05, gol 1777. Autorizado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo no 05, chame pro táxi. Vai coordenar a equipe solo, chamando a táxi, 777. Na 3895, Sami Recife 1251, alterne 13325. 251-3325, bom dia. 35220, desce para 2000 pés, QNH1017, autorizado final ILS, porta estabilizado. É, para 2017, chamaria estabilizado, é o 35220. Autorizado, chamada para o 3191.